Olha, Tereza, veja sentada aqui ao meu lado, a poucos centímetros de mim, a poucos centímetros, muitos quilômetros. Por que esta impressão de que precisaria de quilômetros para medir a distância onde o afastamento em que vejo neste momento? Maria era a praia que eu frequentava certas manhãs. Meus gestos indispensáveis que se cumpriam a um ar tão absolutamente livre que ele mesmo determina seus limites. Meus gestos simplificados diante de extensões de que uma luz geral aboliu todos os segredos. O amor como é meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor como eu, minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde escrevera meu nome. Olha, Tereza, como se olha o retrato de um tempo passado como se tivesse vivido em outro século. Ou como se olhasse um vulto em outro continente através de um telescópio. Vejo-a como se cobrisse a poeira tenuíssima, o ar quase azul que envolve as pessoas afastadas de nós, muitos anos ou muitas léguas. Maria era sempre uma praia, lugar onde eu me sinto exato e nítido, como uma pedra, meu particular, minha fuga, meu excesso, imediatamente evaporados. Maria era o mar dessa praia, sem mistérios e sem profundeza, elementar como as coisas que podem ser mudadas em vapor ou poeira. O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida dos meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho dos meus chapéus. O amor comeu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos. Posso dizer dessa moça do meu lado que é a mesma Tereza que durante todo o dia de hoje, por efeito do gás do sonho, senti pegada a mim? Maria era também uma fonte, o líquido que começaria a jorrar no momento que eu previa, num ponto que eu poderia examinar, em circunstâncias que eu poderia controlar. Eu aspirava acompanhar com os olhos o crescimento de um arbusto, o surgimento de um jorro de água. O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas, comeu minhas aspirinas, minhas ondas curtas, meu raio-x, comeu meus testes mentais, meus exames de urina. Essa é a mesma Tereza que na noite passada conheci em toda intimidade. Posso dizer que a vi, falei-lhe, posso dizer que a tive em toda intimidade. Que intimidade existe maior que a do sonho? A desse sonho que ainda trago em mim como um objeto que me pesasse no bolso. Maria não era um copo vago e preciso. Eu estava ciente de todos os detalhes do seu corpo que poderia reconstruir minha vontade. Sua boca, seu riso irregular, todos esses detalhes não seria difícil arrumá-los. Recompondo-a como um jogo de armar uma prancha anatômica. O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia. Comeu em meus livros de prosa as citações em versos. Comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar em versos. Ainda me parece sentir o mar do sonho que inundou meu quarto. Ainda sinto a onda chegando à minha cama. Ainda me volto o espanto de despertar entre móveis as paredes que eu tinha. Eu não compreendia. Pudesse estar enxuto e sem um sinal dessa água que o sol secou, mas que cujo contato ainda me sinto frio ao tempo. E, por penso agora que seria mais justo do mar do sonho dizer que o sol o afugentou, porque os sonhos são como as aves, não apenas como que crescem e vivem no ar. Maria também, em certas tardes, o campo cimentado que eu atravessava para chegar em algum lugar, sozinho sobre a terra e sobre o sol que me poderia evaporar de toda a nuvem. Faminto amor devorou os utensílios dos meus usos, pente, navalha, escovas, tesouras de unhas, canivete. Faminto ainda, o amor devorou o uso dos meus utensílios, meus banhos frios, a ópera cantada no banheiro, o aquecedor de fogo morto, mais que parecia uma usina. Beleza, aqui está, ao alcance da minha mão, de minha conversa. Por que, entretanto, me sinto sem direitos fora daquele mar, ignorante dos gestos das palavras? Maria era também uma árvore. Desses organismos sólidos e práticos presos à terra com raízes que a exploram e divulgam seus segredos e ao mesmo tempo lançados para o céu com que perguntam seus gases, seus pássaros, seus movimentos. O amor comeu as frutas postas sobre a mesa. Bebeu a água dos copos e das quartinhas. Comeu pão de propósito escondido. Bebeu as lágrimas dos olhos que ninguém sabia estavam cheios de água. O sonho volta e envolve novamente. A onda torna a bater em minha cadeira. Ameaça chegar até a mesa. Penso que no meio de toda essa gente da terra, gente que parece ter criado raízes, como um lavrador ou uma colina, sou o único a escutar esse mar, talvez feliz. Aí era também a garrafa de aguardente. Aproximo o ouvido dessa forma correta, explorável, e percebo o rumor e os movimentos de sonhos possíveis. Ainda sou matéria líquida, sonhos de quem explorei e submeterei no tempo a minha vontade que alcançarei com a mão. O amor voltou para comer os papéis onde irrefletidamente eu tornara a escrever o meu nome. Sim, quem me dirá que esse oceano não nós é comum. Maria também o jornal, o mundo ainda quente em sua última edição e mais recente. O amor roeu minha infância de dedos sujos de tinta, cabelo caído nos olhos, botinas, nucas engraxadas. O amor roeu menino esquivo, sempre nos cantos, e que riscava os livros, mordia lápis, andava na rua chutando pedras. Roeu as conversas junto à bomba de gasolina do largo, com os primos que tudo sabiam sobre passarinhos, sobre uma mulher, sobre o mar de automóvel. Posso esperar que esse ano nos seja comum? Um sonho é uma criança minha, nascida de meu tempo adormecido. Ou existe nele uma participação de fora, de todo o universo, de sua geografia, sua história, sua poesia? Maria também um livro susto, de quem estamos certos. Susto de praticar com que fazer os exercícios que nos permitirão entender a voz de uma cadeira, de uma cômoda. Susto cuidadosamente oculto, como qualquer animal venenoso entre folhas claras e organizadas dessas florestas liberadas que levam dístimos, explicativos, poesia, poemas, versos. O amor comeu o estado e densidade, drenou a água morta dos mangues, abolhou a maré, comeu os mangues crespos de folhas duras, comeu o verde ácido das plantas de cana, com vivos morros regulares, cortado pelas barreiras vermelhas, pelo trenzinho preto, pelas chaminés, comeu o cheiro de cana cortada, com a pedra parecia, comeu até essas coisas de que eu desesperava não saber falar delas em versos. Pode ignorar o mundo que está ajudando a povoar? É possível que sintam essa participação, esses fantasmas, essa Teresa, por exemplo, agora distraída e distante? Ao algum sinal que faça compreender tempos, filhos, juntos, peixes de um mesmo mar. Mareira também a folha em branco, barreira oposta ao rio, impreciso, que corre em regiões de alguma parte de nós mesmos. Nessa folha, eu construirei um objeto sólido que depois imitarei, o qual depois me definirá. Penso para escolher um poema, um desenho, um cimento armado, presenças precisas, inalteráveis, opostas à minha fuga. O amor comeu até os dias ainda não anunciados nas folhinhas, como os minutos de adiantamento do meu relógio. Os anos que as linhas de minha mão me asseguram, com meu futuro grande atleta, futuro grande poeta, com as frutas viagens em volta da terra, as futuras estantes em volta da sala. De me ver entende que talvez Tereza, talvez participe de um universo privado, fechado em minha lembrança, esse mundo que, através da minha fraqueza, compreende ser o único que onde será possível cumprir os atos mais simples, como por exemplo, caminhar, beber um copo de água, escrever meu nome, nada, nem mesmo Tereza. Mareira também o sistema estabelecido de antemão, via onde chegar. Era a lucidez que ela só nos pode dar um modo novo e completo de ver uma flor, de ler um verso. O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite, meu inverno e meu verão, comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte.